ligado e tô ciente. Alguém me citou, não tô nem tava tão presente. O passado ligou, falou que tá sem condição de resgatar o filho. Pode passar o safado, nome dele é futuro inseguro. Peguei pra mim, criei assassino de LED. Estourou tanta cabeça, se dele é seu alvo, certeza. Bagunça de um animal, sou eu que faço a limpeza. Às vezes me sinto sorte, no responsável por óbvio. Tipo da minha confiança, escondo o corpo na ambulância. Ela levanta ambulante, e seu retorno é humilhante. Como elefante, um barbante, meu alibi é um barbeiro. Atropelou umas navalhas, pilotando sua artéria. Eu só rimo sequela, por ainda lembrar dela. Se eu vacilar, esparrar, mais um X9 que deita. Eu sou meu próprio inimigo, presta atenção no que digo. Tem coisa que não se explica, e por aí me complico. Esquina paranoia delirante, esse é meu mirante. No inferno, acendo um canque. Alumínio, micro-ondas, reflexo das pontas. Antes laços de aço, agora agulhas de lobotomia. Pra criogenia com enguias, se fosse fácil eu nunca conseguia. Perceber os receios, jogá-los nos dedos. Um cubo desses derreto num copo cheio de dinheiro. De dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Num copo cheio de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Então manda se fuder.